Bom dia, voo no 649, ajuste na 04, continua a perfumação, aguardando a autorização de pouso. Aguarda autorização, voo no 649. Alô, Salvador, bom dia, Azul 4958, Salvador. Pouso autorizado, sistema 0, vento 0, 2, 0 graus, 3 graus. E pouso 1-0, voo 645. 1865 visual com 37 está acompanhando a sua. Sim, boa noite mesmo. Faz o pouso do mesmo ali, Matheus 1-0. Faz o pouso do mesmo ali, Matheus 1-0, voo 1-8 mesmo. Sim, somente o Elefa. Elefa, inicialmente 1-0, mais 3. Meu nome é 225, chame no CI, seu número 26-285. Recife, seu número 2685, vá. Direita 1, 2, 1, decimal 1, 0, 7. Direita 21, voo no 649. Voo no 649. Estou no 649, bom dia, autorizando Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 01. 865, alinhar, decolagem autorizada, pista no 0, vento variável, 3 nós. Então, Alfa 093, chame Centro Recife, saiu 126, decimal 85. 126, decimal 85. Estabilizou o azul daí, 775. Azul 775, chame a torre em 19895. 295, grato. Decolado 57, controle 120, decimal 80, Goiás. 208, voo no 865, bom dia. Na escuta da torre. Afirmativo, só. Tá passando externo, baixar pra lá. Ajuste na 014, tráfego avistado, pouso autorizado. Pista na 0, vento variável, 3 nós. Livre pouso pro 2775. Voo no 649, você? Estou organizando aí para ligar o balizamento que vai ser encostado aqui. Meu perdão, eu não copiei, senhor, poderia repetir? Estou organizando para ligar o balizamento aqui para estar no avião. Muito bem, me perdoe, o senhor gostaria que a intraero ligasse o balizamento para o senhor poder partir a aeronave, é isso? Parado, sim. Vou em contato com a intraero, senhor, só um minuto. No 649, hein, Fred, já foi solicitado, senhor. Muito obrigado, 649. 2141, dobrar no 27. Bom dia, Zulu 775, autorizado Alfa aqui no pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio do 775. Alfa aqui no pátio 3, Delta. Mike X-Ray Delta, prossiga. Bom dia. Autorização de remoto aqui da ponte 06, da ponte número 10, Max Alba. Copiado, Mike X-Ray Delta, do portão 612 para o portão 10 do pátio principal, tem autorizado, chame ao término Mike X-Ray Delta. Positivo, chamarei ao término. Salvador, um bom dia, passageiro 2223, informação, hotel. Passageiro 2223, informação, hotel, confere para a vitória da conquista, tem 180 aprovado, prepare árvore, eleve e aguarde o minuto 4, passageiro 2223. Obrigado. Meu hotel Romeu Golf, bom dia, prossiga. Hotel Romeu Golf, aguarde para a cópia número 2. 2223, pronto para a cópia. Copia, 2223. Passarelo 2223, autorizado agora Serra Bravo, Quebec Victor, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 180. pista em Usano Zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle opera em 120.8, transponder 5121, passaredo 2223. Aprovado, 180, vitória da conquista, decola da 1-0, direita, Arbor Elefa. Controle de saída 208 e aciona 5121-2223. Correto, atendimento passaredo 2223, remoto do pátio principal. Chame pronto para o pushback acionamento. Chamará, obrigado. Alfa Romeo Hotel, Romeo Golf, pronto para cópia. Autorizado, voo local, Sierra November, Sierra November, para Sierra November, Sierra November, 500 pés. Decola da Enrimar com proa este, controle 120.8, o transponder 0112. Proa Whisky, proa de decolagem 0112, cotejamento correto, Papa Romeu Hotel Romeu Golf, livre acionamento para decolagem, chame torre frequência 18.95, Papa Romeu Hotel Romeu Golf. Salvador, bom dia, voo no 759, tem aqui da Tomação Adel, 380, Guarulhos. Pula 759, sente, prepare da El, transição Monte, vai guarda de cópia. É, o Monte vai lá. Uno 759, informação em curso é a Hotel. Para Guarulhos eu tenho aprovado o nível de voo 360, o senhor está pronto por cópia? Pronto a cópia, 360 Hotel, 7 59 autorizado para Serra Bravo Golfo Romeo, via para o Zulu no 0, até Tango Bravo Eco. Nível de voo 360, pista em Usano 0. Primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 120.8. Transponder 5124, gol no 759. 360 autorizado para Guarulhos. A saída da Elton Tomate vai para o Zulu no 0, curva direita. 208, controle de saída 5124, transponder 360, nível, gol no 759. Atendimento correto, gol no 759, portão 9, chame pronto para o pushback, acionamento. Quando pronto, né, para o push, 759. Ciente do término do reboque Delta, obrigado, bom dia. autorizado o acionamento, chame pronto para decolagem. No atraso, o uso informado que é tudo, pode fora do solo, vento 050 graus, 4 nós. Então, Romeu Augusto, eu tenho condições visuais, mas fico de controle. Condições visuais, escuta permanente, hotel Romeu Augusto. Hotel Romeu Augusto, 0192. 0112, ok. Isso aí. Nós dois, SM identificação, autorizado a chegar da mar, desce para o nível 050. Está descendo para o 050 para chegar da mar, igual 0092. Laboratório 120, decimal 8. Transponder 5132, azul 4234. Correto, azul 4234, passo 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Pushback, acionamento, passadeiro 2223. Livre 2223, chame pronto para o táxi. Acionamento. O azul 4234, por gentileza, confirme o seu se encontra no portão 01. 01, sim, acionamento. Confirme, chamou o bônus 759 para o posicionamento no 9? Afirmativo. O senhor é o número 2 no setor, senhor. Aguarde para o posicionamento, o bônus 759. Sim. 9, aproximadamente 3 minutos. Bom dia, 9283, paciente da Oceão, preciso da nossa autorização com você. Pronto, 4 horas, já. Correndo? O azul 2783.4. Afirmativo. Azul 2783 autorizado para Serra Brava, Quebec Vitro, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 180, pista em zona 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após direto conforme rota do plano. Controle opera em 120 decimal 8, transponder 5127, azul 2783. 7, autorizado 180, decola da 190, conclusa à direita, agora Elefa, segue o plano. 1208 é controle, 5127, transponder, pelo azul 2783. Protegimento correto, azul 2783, passo 3, chame pronto para o pushback acionamento. Do 2223, 44 no PLD, são 6 horas de autonomia, alternando Salvador. Passageiro 2223, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, Kenengal no 0 no 5, acabou de mudar agora, no 0 no 5. Ponto de espera da pista no 0, quando pronto, chame Torrio no 8, decimal 95. Passageiro 2223, tão bom voo. Pátio principal, Índia 118, 95, 1015, obrigado, bom dia. Bom dia, senhor. Bolo 759, coordenação Criptosolo, após o ATR da pastoreira do Livrada Calda, tem livre pushback acionamento no 9, chame pronto para o táxi, bolo 759. Aqui, rapaz, após o pastoreiro, está livre pushback acionamento no 759. Bolo 649. Bolo 649, bom dia, formação em curso hotel, prossiga. Em curso hotel, solicitação 3404. Por seguro eu tenho 360 já aprovado, copia 3000, gostaria de rodar o 34. Copia 360. Voo no 649, autorizado para Serra Brava, Papa Serra, via Zulu 44, nível de voo 360. Pista em Ozona 0, primeira curva à direita, saída Dael, após Dael voa Leda, após Leda voa direto Sierra Golfo Romeo. Controle opera em 120 decimal 8, aciona 5134, voo no 649. 360 Porto Seguro, informe número 44, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Porto Seguro, 208, 5134, protegimento correto, voo 649, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Camarada. No 092, desce para 2010, o ajuste no 095, está autorizado a final ILS e reporte estabilizado. 2000 para 095, reporte atrás estabilizado ILS, bolo 092. 2223. Nós vamos manter o destaque para esse patrulho. confirme seu B181. Copiado, Golo 759, autorizando o táxi de parte principal Índia até o ponto de espera pista no 0, Kenegal no 0 no 5. Ponto de espera quando pronto, chame Torre no 8, se manda 5 no 759, bom voo. Controle isolador, passarei 2223. Passarei 2223, contato radar, sobre o nível 180, sai da água. 180, sai da água, 2223. Agora 759, muito bom dia. 759, bom dia, você está ali, manteu na zero. Ali, mandei. Um aprovado, pushback acionamento, usou 4234, chame pronto para o táxi. Portão 8 aprovado, chame táxi, vou no 649. Nove decolados, 3.000, ponteiro 208, boa viagem. 08, boa. Controle, Bona 759, bom dia. Bona 759, contato a decolagem, se mantém em nível de voo 360 via saída da EL. É, 0 via da EL, Bona 759, se possível, a Prodileda. Bona 759, passando 2.000 pés, autorizado voar na Prodileda. 2.000 letras de presente, agora 7 graus. Agora 092 é estabilizado. Luna 092, complete nada do procedimento leste X-ray, chame torre 1, no 8, do sinal 95. Luna 895, bora 092. Oi, Salvador, agora 1092, estabilizado no CLS da 10. Luna 092, ajuste no 0, no 5, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 060 graus, fico na chão. Entrime o pouso, agora 092, com 1015. 3. Controle quando possível, coordenar a prova de Mátima, por favor, na 7 Bravo. Luna 759, mantenha a prova de Liga. Nove confins, é isso? Exato. Copiado, o no 649, táxi aprovado via parte principal em Índia até o ponto de espera pista no zero, Kenegal no 015, seguirá um Embraer da Azul até o ponto de espera pista no zero como número 2, o Embraer da Azul agora se encontra no Embraer do portão 03, no ponto de espera quando pronto, chame Torre 1 no 8, decimal 95, gol no 649, tem um bom voo. Parte, já segue o ponto de espera. Passo azul 4234, Uno 23 a bordo, 3 horas, Fortaleza. Uno 23, 3 horas, Fortaleza, copiado. Azul 4234, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, Senegal no 0 no 5. Ponto de espera quando pronto, chame Torre no 8, decimal 95, azul 4234, deu um bom voo. Direita, 18952, no 0 no 5, azul 4234, azul. Salvador, é o azul 2743, 43. O estacionamento no 3 aprovado, chame táxi, azul 2783. Autorizado a linha mantém 1-0, azul 4234. A linha tem mantém, azul 4234. Luna 092, seu solo 42, chame o solo 21 decimal 1. 21, Salvador, Luna 092, de novo. Luna 092. Bom dia, autorizado Alfa e Juliette, correção. Alfa, chame para ingresso para que seja Juliette no 092. Alfa vai chamar para ingresso para Juliette no 092. Azul 4234, livre decolagem, da ONU 0, meta 070 graus, 04 nós. Livre decolagem no 0, azul 4234. 3325. Volume 649, autorizado a alinhar e manter, 1-0. Decolada 44, controle 120, décima 8. 120, décima 8, azul 4234. Santa Pagolf, você estava sem curso Índia, confirme a pista que decola e o pátio que se conta. Controle azul 4234, decolou Fuca Caju. Azul 4234, contato a radar decolagem, sub mantém nível de voo 350 via saída Fuca. Manés na saída, ascensão 350, azul 4234. Bruno 092, autorizado Juliette para o portão 05. Juliette para o 05, Bruno 092. Oscar Papa Golf, autorizado Sierra Bravo Uniforme Foxtrot, conforme rota do plano de voo, nível de voo 090, decola pista 35, primeira curva à direita, saída Lotar, controle 120, décima 8, transponder 5133, Papa Tango Oscar, Papa Golf. Baixo. Livre decolagem 90.7. Protegimento correto, Oscar Papa Golf, com o POB. Único ciente, acionamento está aqui, decolagem no pátio 5, chame torre, frequência 1 noite, decimal 95. Oscar Papa Golf, tem um bom voo. Salvador, Oscar 2733, estamos com 62, 3 horas para minha operação, Salvador para o pátio. 062 a bordo, 3 horas, Salvador, é isso? Sim. Azul 2783, táxi aprovado via pátio principal e Índia, atento ao Boeing da Gol, estacionando agora no portão 05, Senegal no 015, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no noite, decimal 95, azul 2783, tem um bom voo. Certo, pátio Índia, azul já com o Gol, só no ponto de espera da 10, 18, 95, chamou azul 2783. Chame o controle, 208. 208, vou no 649. 649. Bruno 649, contato na decolagem, se ele mantém em nível de voo 360, via saída da EL. 360 via da EL, Bruno 649. Quatro, 234, sobre a Recife, nível de voo 330. Após passar Puca, autorizado Vana Proa do Romeo Fox 08. E após Puca, direto Romeo Fox 08, ascensão 330, solicita como final. Coordenação. Sim. No 2, acendo identificação, desse nível de voo 050, vou na proa de ITAP. 050 na proa de ITAP, na minha no 2. Essa linha de decolado, vou dar ITAP no 3. Chamou? Chame na táxi aí, tá, tá, no ingresso, na 35. Por favor, se livre táxi via 35, chama a linha de pronto.